Chanel 624, via Romé Jonas, dessa para 2000 pés, 2210. 2000, 2020. Zero à direita na época, procede táxi na minha escuta após Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, essa escuta, essa 3, onde você ONU 723, é o número 3 na aproximação, preparação para o reconhecimento, vou na proa 220, limite ao localizador, desça para 3.000 pés, da gestão 020. Preparação proa 220, limite ao localizador, desce para 3.000, ONU 020, ajuste, voo com 723. radio elétrica, pode estar estabilizada no localizador do portão 0. Ele é passamento 24. Salvador, o azul 4959 para o táxi, POB 65, 4 horas de autonomia, alterna Aracaju. 959, parte 3, parte 1 no Índia, até o ponto de espera da 10, reporte no ponto de espera da 10, pronto, altímetro no 020. 7, parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, reportará pronto, 4959. 190, desce para 2000, 1020, limite localizador, voo 1733. Localizador 624. Chegou 624, chama só em 118, desce 195. Corre 18, 900, puxa 10, 6224. Altímetro no 020. Para, pescaria 6224. Na 6212, solo de 26, direito na minha escuta, Foxtrot, após alfa, reporte antes da Juliette. Tchau, tudo autorizado, ritmo 0, vento 120 graus com 089. Autorizado, 90, chamei 624. Oi, Salvador, boa noite. É o Sideral 9973. Para confins, aguarde copo, prepare a saída, Arboruno, transição elétrica. Guarda copo, Arboruno, funciona. Foi o azul 4959, quanto está dando 0 copo? 4959, mantém a posição. Esse para 2000, repousa a direita, obrigado, 9503. Chuva Torre 1185. 2285, voo 97, 23, Brasil. Brasil. Salvador, voo 723, final 2310. Brasil 1723, número 2, aguardando pista livre, altímetro 020. Porra 020, ajuste, é uma data e levou na 723. Xané 6212, Juliette, portão 03. Azul 5001, coordenando com o eixo do solo, assim que o R2 da Avianca parqueara à sua esquerda no portão 3. Coordenando com o eixo do solo, após o tráfego está livre, portão 01, chame táxi. Solos 3-0, à direita, Foxtrot, na minha escuta, via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. autorizado, pista no zero, vento 120 graus com 08 nós. Veículo de pouso, pista no zero, vou na frente. Dos quatro, mantém a posição, essa da Juliette. Uma assistência da Juliette, né, 2-2-4. 4-9-5-9, autorizado a Daniela e manter, cabeceiro no zero. Ali mantém cabeceiro no zero, 4-9-5-9. Três à direita na minha escuta via Foxtrot Alpha, após Kilo, pátio 3. Posição prevista do pátio 3 é a 01 Lima. Fox Alpha, Kilo, pátio 3. Pode confirmar a posição? 01 Lima. 01 Lima. 17623 na minha escuta. Para o último. 459, autorizado a decolar, ficha no 0, vento 120 graus com 08 nós. Autorizado a decolar, 459. Estabilizou 9503. Azul 9503, o Relécio, o ETA 1895. Com a torre 9503, boa noite. Salvador Azul 9503, duas milhas para o Índia Serra. Boa noite, Azul 9503, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro no 020. Aguardem, questões para a força, 9503. 001 para o caixa, pessoas a bordo 125, autonomia 0460, alternativa com bravo, check-in. À direita via Índia, até o ponto de espera da 1-0, mantém a posição no ponto de espera, o altímetro no 0-2-0. Direita, ponto de espera, na espera, 0-2-0, 0-2-0. Canela 224, Juliette, portão 04. Juliette, portão 4, 6-2-4. Azul 4959, decola os 35, controle, Salvador, 1-2-0, decimal 8, então bom, boa noite. 1-2-0-8, boa noite, 4-4-4. Azul 9503, pouso autorizado, fechando 0, vento 130 graus com 08 nós. Livre, pouso 9503. Leite Azul 4959, decola coral 1 no grau. 09973, confins aprovado 3620, aeroporto Zulu 17. November, Índia Tango Bravo Oscar, Nitbull. Após prossegue na Zulu 2-1, até confins Charlie November Fox. Decola da 1-0, curva direita, saída Arbor Uno. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Uno, Arbor Uno, transição Elefa. Aciona 5530, controle Salvador, 120, decimal 8. O Sideral 9973, autorizado com o CRIS nível 360, e a Pesulo 17 até posição Nítico, após a Pesulo 21 até com o CRIS. Decola da 10, curva direita, efetua saída por 1, transição elétrica, 5530, transponder, 1208, o controle. Sideral 9973 no parte 3, chame pronto, puxa o back acionamento. Chama lá, Sideral 9973. Salvador 9973, voltando? Você. Você vai confirmar a Boruna é Renagem? Foi senhor. Obrigado. Tá achando a Arbor, não tô achando a Arbor 1 não. A saída mudou, agora é Arbor 1, transição Elefa. Tá joia, é saindo a 259, né, pra Arbor e depois Elefa. Primo, permanece a mesma radial de saída. Obrigado. Valeu, controle, o PL120 e 1-8. Coordenou o 3305. Aero Vieta Resolu 17. Alô, Alexandre Cotejamento foi com S, portão 5, chame pro pushback, seu nome está 3305. Chamar, obrigado. Lu 5001, decola os 40, controle Salvador, 120, decimal 8, tamo ruim, boa noite. 08, obrigado, bom, 3000, 5001. Azul 5001. Boa noite, Azul 5001, contato radar, sedação, voo 1, sobre Matinho, nível 300. É o 1, 300, Azul 5001. Controle do 5001, nome presente, condições visual. É, pode voar direto ali, até para a direita, 5001. Azul 5001, 300, direto ali, né? Salvador 9973 para o posto de pega. 305, está livre, chama o Federal 9973 no 43, livre coordenação, chama o taxa. Eu vou chamar taxa, 9973. Salvador, sem identificação dessa via chegada com médio 1 para o nível 050, ajustando 020. Descendo 050, possibilidade de aproa dúvida da presente? Fica presente. Está presente, o TAN 360. Se mantém a nível 0620, ajuste no 020, via chegada para médio 1. pare a saída São Luno, transição Dópilo, só um minuto para a cópia Rio 5972. Ainda cola, 9973. Roger, controle. Com livre pouso, TAM 3600. 3, 4, 1 no Índia até o ponto de espera da 1-0. Do ponto de espera, reporte pronto, altímetro no 020. Possível Maracajú, tá? Tente a voz. Obrigado. 5972, autorizado alinhar e manter, cabeceiro 10. Passa 732, estacionamento. Passa 732, o portão 07 está livre, chame táxi. Passa 354, no solo 03, à direita, prossegue na minha escuta, via Foxtrot, Alfa, repórter antes da Juliette. Foxtrot, repórter antes da Juliette, na minha escuta, volta. E 5972, autoridade a decolar, pista 10, vento 130 graus com 08 nós. Número 1 azul, 2774, puxa bem, funcionamento, parte 3. 2774, parte 3, está livre, chame táxi. Camarada pro táxi, 2774. Chama o controle Salvador, 120, decimal 8, deu uma boa noite. 208, grava. Canal 6224, pronto, coberto. Pronto, coberto, 6224. Voo no 354, vai manter a posição antes da Juliette, vem. Vai manter a posição, voo 354. Canal 6224, Aracaju, aprovado, nível 190, 190, via Whisky 33. Aerovia decola da 10, curva esquerda na saída Conde. Aciona transponder 0230, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado 190 para Aracaju, decola da 10, curva esquerda, Whisky 33, aerovia, na saída Conde. 0230, transponder 1208, é o controle. 6224, posição 4. Posição 4, chame o final do pushback, acionamento, posicionar 6224. Agora pronto, obrigado. Vou no 098, ciente tráfego ajustado, altímetro no 020, o vento 130 graus com 08 nós, pouso autorizado, pista no 0. 120, nível pouso 10, 190, valeu. Alternado, via Bravo, com meu ponto, e 3 horas. ponte espera da 10, reporte na ponte espera da 10, pronto, altímetro no 020. 020, mais 1, espera a ponte espera 10. Aí 5, 3, 1, 2, 5, dismal, 4, 5. 3, 5, 1, 2, 5, 4, 5, obrigado. 3774 para o SAC. 60 a bordo, 0430 de autonomia, alterna Aracaju. 3774, parte 3, após chegam o Airbus 321, Natan, com número 2 no ponto de espera via Pationo Índia, no ponto de espera reporte pronto, altímetro 1020. Pationo Índia segue o Airbus 1020, azul 3774. Passa 7274, corrigindo de passagem ao banho da Gol. Sua direita que ingressará na Juliette, ingressará no pátio, após prosseguir o táxi. 7 anos passagem, 774. No 354, Juliette, portão 10, portão 10. 7, portão 7, portão 1098, no solo 09, à direita na minha escuta via Foxtrot, após Alfa, Juliette, portão 02. 7, nessa escuta, Foxtrot, Alfa, Juliette, 02, com 1098. Estamos 0, vento no 3, 0 graus com 0,8 nós. Círculo Oeste, Rio Luiz, no controle, número 0358. 0847, 38. Controle, só 4732, boa noite, 1.800. 738, contato radar, sobre o número 370, foi do mal. Sobre 370, perfil da bomba, só 4732. Cruzado decolagem 1.0, vento 1.30 graus, 7 nós. Azul 4, no controle, número 0, 08, azul 2774. Salvador, boa noite, Oceania 6224, a gente está no para o SEC, Oceania. Utilizado, cheio para o TAC. Chamar para o TAC, 6224. 6224? Me siga. Estamos autorizados a isso? Sim, autorizado, chega para o táxi. Chamada, 6224, obrigado. 38, chame se a 3512-2285, operando 25245. Eu 5205 4 7 3 2 8.